Os ouvintes mais interessados aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, a rubrica da Boa Nova, que todas as semanas traz em destaque aqui um álbum, sabe que desde o ano de 2002 que fazíamos esses destaques praticamente, e só em 2006, portanto há 4 anos, vamos a fazer de uma maneira que sistemática, ou seja, todas as semanas, uma banda nova, algumas das quais já repetidas. Isso levou-nos que, há algum tempo atrás, quando falámos aqui do último álbum dos Aos Namorados, na altura não sabíamos que era mesmo o último álbum, porque é disso que se trata, falávamos com o Manuel Paulo e redimíamos de não termos feito, quando queríamos, um trabalho com um excelente álbum, como assim designámos na altura e continuamos a achar, que era o Assobio da Cobra. De tão bom que é, que na altura dizíamos-lhe que era uma pena que as coisas viessem, enfim, com tanto espaço entre elas. A verdade é que o Assobio da Cobra, ou pelo menos aquilo que estava subjacente até de sonoridades, volta aqui a ter a noção de um disco conceptual, e digo isto porque tem a participação também de Manuel Paulo e nas letras do João Monge, e a repetição no que respeita ao Assobio da Cobra, e conceptual porque falamos aqui de uma viagem de um pássaro cego que saltita ou vai passando de ilha em ilha. Espero que esteja a fazer bem a interpretação daquilo que é, de facto, este álbum. De alguma forma, é engraçado porque, quer dizer, de facto há um fio condutor, não é? Depois as pessoas interpretam como entenderem, mas é engraçado. Tenho os sentidos do vento e asas no coração. Parto no meu pensamento se o vento está de feição. A ternura chamo anil e a esperança vermelha. Na alma mais de mil cores que nunca vi ao espelho. Aquilo que me encandeia é negro como a macina, mas a luz da nossa ideia é o ovo de casca fina que ao vento levante voa neste sol que nunca brilha, que me leve de ilha em ilha e me diga quem eu sou. Que me leve de ilha em ilha e me diga quem eu sou. Nasci de uma falsa fé, de ser irmã do desejo, de saber como isto é. Sabe Deus onde irei dar, sem mapa nem farolinho, onde o vento me levar, há um bocado de mim. Que ao vento levante vou, neste sol que nunca brilha, que me leve de ilha em ilha. Bem-vindo aqui à Boa Nova, Manuel Paulo. Obrigado. É sempre um gosto de falar consigo. Perceber que Aos Namorados foi uma passagem honesta e também duradoura no tempo. Terminou, mas que terminou numa fase que o Manuel Paulo tinha já outras coisas em carteira. Sim, quer dizer, vamos lá ver. Aos Namorados acabou por ser mais uma etapa da minha carreira, sabemos que assim, não é? Quer dizer, sendo que foi uma etapa que durou 15 anos e gravámos 6 discos, mais um ao vivo, se não estou em erro. Exato. Aliás, estava aqui de um DVD, não é? No São Luís. Exatamente. E quer dizer, foi um grupo que teve a sua razão de ser durante, durante aqueles 15 anos que durou, não é? Mas eu acho que neste momento, de alguma forma, estaria esgotado. Não musicalmente, porque o último disco que nós fizemos, pá, correu muito bem e fizemos uma turnê bastante grande. Agora, eu queria, de facto, era fazer outras coisas e o Nuno Guerreiro, neste caso, também queria fazer outras coisas. Portanto, nós achámos, quer dizer, estar um bocadinho contra nós o fizemos, quer dizer, porque nós, de facto, a Aula dos Namorados é uma marca que estava firmada no mercado e é muito mais fácil vender um espetáculo de Aula dos Namorados do que vender do que estar a promover um artista novo, sabemos de assim. Agora, as coisas têm que ter uma razão de ser musical, quer dizer, nós não vamos aguentar um projeto apenas por causa de uma viabilização comercial. Embora isto possa parecer um bocado paradoxal, mas é um facto, quer dizer, não faz sentido se não houver realmente o gozo e o interesse musical que nós sempre tivemos, portanto não faria sentido continuar. Então eu continuei o trabalho que já vinha fazendo, quer na aula, quer fora da aula, de autoria com o João Monge. E temos várias coisas, tínhamos e continuamos a ter várias coisas para fazer, sendo que esta última é então o Pássaro Cego, que é, portanto, que fala realmente um bocadinho na viagem de um... Em vez de serem canções, vamos lá ver, em vez de serem canções isoladas, nós quisemos fazer uma coisa em que houvesse um fio condutor entre si. E então, cada canção corresponde a uma ilha, não é? E cada uma dessas ilhas representa qualquer coisa de comum a qualquer pessoa. Quer dizer, no fundo, este disco fala de situações transversais. Portanto, temos a ilha da saudade, temos a ilha mãe, temos a ilha da infância, temos a ilha do destino, por aí fora, não é? Qualquer pessoa se pode identificar um bocadinho com cada uma destas ilhas. E depois há um personagem, resolvemos inventar um personagem que fizesse o elo de ligação entre as ilhas. Então é um pássaro, que tem todos os sentidos, exceto o sentido da vista. Portanto, ele vai, através dos seus outros sentidos, ele vai sobrevoando o arquipélago e vai-se apercebendo da atmosfera de cada uma das ilhas. Sendo que na última ilha, que é a Ilha dos Amantes, ele finalmente descobre o sentido da vista. Pronto, isto, digamos que é assim a súmula do pássaro cego. Fico satisfeito que fiz uma interpretação não tão explicada como fez aqui, mas de alguma modo percebi a ideia da viagem, não é? Pois, exatamente, uhum. É óbvio, quer dizer, uhum. Sendo que depois, quer dizer, cada uma destas ilhas, eu acho que é uma coisa que o Monge sempre teve, eu gosto muito de trabalhar com ele, quer dizer, por vários motivos, mas ele tem um imaginário, eu acho muito interessante a forma como ele fala de situações que são... que são do cotidiano, do dia-a-dia, quer dizer, lugares comuns, e ele fala aborda-as de uma forma extremamente interessante, poética mesmo. Exato, é um letrista de mão cheia. Aliás, e espero que as pessoas tenham a oportunidade de fazer, infelizmente o nosso Canal 2 é um canal pouco estimado, né? E ele foi ao Bairro Alto e teve um excelente trabalho com o Gouveia, né? Com o filho de Gouveia, e adorei a entrevista dele, efetivamente. Não sei se houve mais pessoas que estejam a ouvir ou se tenham a oportunidade de ter visto também essa entrevista. O Bairro Alto vai tendo, eu por acaso também lá fui, umas semanas antes, e uma coisa que me admirou é que eu acho que começa, ainda bem que fala nisso, do Canal 2, portanto, que é um exemplo, eu acho que começa a haver as pessoas começam a ter uma apetência crescente por qualquer coisa que seja um bocadinho diferente. Eu acho que as pessoas começam a ficar fartas das novelas, é que não são só as novelas, daquilo que lhes impingem a toda a hora. Exato. Porque eu acho que essa questão de damos ao povo o que o povo gosta, eu acho que é uma falsa questão, absolutamente falso. Quer dizer, as pessoas estão indefesas, estão em casa, têm as televisões, têm as rádios ligadas para fora e apanham com aquilo que lhes dão. Mas se lhes derem outras coisas, as pessoas também gostam. Claro, claro. E eu acho que não é por acaso que audiências de um determinado tipo de programas começam a crescer. Eu acho que é um bocado por isso, as pessoas estão fartas de mais do mesmo. Eu sei que já me enganei, vezes sem conta e não contei. Eu sei que já me cortei em facas de ponta e não sangrei. Eu sei que às vezes menti para não ficar longe de ti. Eu sei que já me perdi para te encontrar e entristeci. Eu sei que disse que sim a tudo que não partia de mim. Chamei bombom ao ruim, pedi perdão num copo de gin. Andei à toa na rua, fiz a minha cova, acabei seminua, chamando nomes à lua que não se renova, para eu ser só tua. mas fiz da minha perdição o meu rosário. Virei o mundo ao contrário e encontrei a salvação. Trabalho dele, não é? Sim, não sim, só sim. Consigo, mas também, por exemplo, com os Vozes da Rádio, esse álbum Mulheres, não é? Exatamente. Também tem um fio condutor, curiosamente. Exatamente. E fiquei surpreso, saber que era professor, etc. E pronto, a noção que ele tem da vida claro. É muito interessante, pronto. Pois é, de uma forma, eu não era bem poética que queria dizer, ele tem uma abordagem muito crítica das situações. Uhum. E extremamente inteligente, quer dizer, portanto, e depois tem um lado poético e musical, portanto, é de alguma maneira fácil e interessante pegar nos textos dos homens. Deixa tocar-te a pele, ler nos poros tudo o que és, como numa folha de papel, onde crias tudo o que não vês. Deixa entrelaçar os dedos nos teus cabelos de querubim, desvendar os teus segredos, saber se és igual a mim. Quem és tu? De onde vens? Tens duas asas como eu, tens corpo e alma, e também tens encontro marcado no céu. Deixa beijar-te a boca, a casa onde a tua língua pousa, para saber se esta coisa louca nos sabe aos dois a mesma coisa. És tu, de onde vens? Tens duas asas como eu, tens corpo e alma, e também tens encontro marcado no céu. esta coisa louca nos sabe aos dois a mesma coisa. Quem és tu, de onde vens? Tens duas asas como eu. Tens corpo e alma e também tens encontro marcado no céu. A ideia de um pássaro cego surgiu dele. Pensámos no pássaro, o facto de ser cego surgiu dele, que é curioso, não deixa de ser curioso. E, não, e sobretudo porque no final ele descobre o sentido da vista. Ele, no fundo, não é cego. Ele só que não descobriu ainda é que vê. Exato. Levamos a metáfora para onde quisermos. Exato, porque o pássaro, a ideia de liberdade, então, acho que é a melhor maneira de termos. O cego, aliás, é biológico, é fisiológico, que. A pessoa que é cega consegue apurar os outros sentidos, não é? Exatamente. E achei logo curioso, logo à partida, quando deram noção de que era um pássaro cego, percebi logo a analogia, julgo eu que percebi. E gostei bastante, achei interessante. E depois pegar este disco, que é um disco que estamos a falar em 2010, ele saiu em outubro, não é? De setembro a outubro de 2009. Enfim, os primeiros trabalhos que fizemos aqui em 2010 naturalmente são coisas que já saíram no ano passado, que andámos aqui a refinar o dia para termos tempo para falarmos sobre ele. É dos discos, dos melhores discos do ano passado, porque consegue ter um bom trabalho de letra, um bom trabalho de música, que se deve sinceramente assim, e depois na voz, o trabalho esmerado de uma cantora que percebe-se tudo o que ela diz. Não, completamente, não é? É uma intérprete fantástica. Nós estamos mais habituados a conhecer a Nancy, ela é cabo-verdiana. Diana, exatamente, do seu trabalho em crioulo. Do seu trabalho em crioulo, mas a Nancy é uma intérprete, ela quando nós lhe fizemos a proposta, portanto, quando tivemos a ideia, portanto, ela está aqui desde o princípio, portanto, digamos que eventualmente poderia já haver uma canção ou outra, mas ainda em esboço, portanto, o resto já foi feito especificamente para a voz da Nancy. Portanto, ela no momento em que falámos, ela gostou da ideia, e quando começou a ouvir as canções que nós estávamos a fazer, tornou, quer dizer, apropriou-se imediatamente delas, não é? E a interpretação dela elevou-as de alguma forma. Eu já conhecia a Nancy de outras, para já ela já tinha colaborado connosco na Aula dos Namorados, quer em alguns concertos, quer no disco, no último disco. Eu recordo um tema com o Ronquial também, não é? Exatamente, com o Ronquial, isso fizemos ao vivo, fizemos várias vezes, portanto, sempre que era possível, o Rão e a Nancy acompanhavam-nos nos concertos. E conhecia também de uma parceria que ela teve com o Rui Veloso. Exatamente. E depois lembrámos. Depois ainda vi um espetáculo da Nancy, curiosamente, para além dos de Cabo Verde, que vi vários com o seu grupo, não é? O seu projeto. Vi uma outra coisa que ela fez em que cantava em francês e em inglês. Canções de todo o género, só com pianista. E eu aí disse: esta mulher, de facto, é uma intérprete muito especial, porque ela, para já, tem aquele calor africano e está lá sempre. E depois ela apropria-se das canções sem. Como é que eu ia dizer? Ela canta em português sem qualquer espécie de sotaque africano. Como canta em francês, como canta em inglês. Portanto, ela consegue ser de alguma forma camaleónica o suficiente para ser. Ela acaba por ser uma atriz em que canta a canção. Nasci, deram-me asas e o nome para usar. Um Deus que nunca vi e uma alma para cuidar. Nem Deus sabe por onde andei, das mil vezes que me perdi também. Das moradas onde morei, o que já procurei por ti. Quando eu nasci, quis o destino que fosses meu. Foi assim que vivi, de olhos postos numa estrela do céu. Nem Deus sabe do que eu fui capaz, das portas a que eu já bati, dos amores que deixei para ti. A partir de que a Cidreira tem, enfim, raízes cabo-verdianas, percebemos que do pop ao jazz, mas passando também pela morna, que em alguns casos está lá o som em fundo. Acaba por ser irresistível, inclusivamente há duas canções em que há uma parte cantada em crioulo, embora isso foi, não era uma coisa que tivesse prevista de início, só que realmente levou para aí. Nós estamos a compor, estamos a construir a canção, chega uma altura em que queremos repetir, mas aquele balanço e aquela forma de cantar pusemos à Nancy, porque é que o nosso, em vez de estar a repetir esta estrofe em português, faz uma adaptação para crioulo e ela assim vê e fica fantástico. Há macieiras no ar e um anjo de bicicleta. A casa tem uma lua e um barco sentado ao colo. A cadeira de embalar de dia a lira secreta. Nas nuvens da minha rua que voam de polo em polo, a casa tem duas mãos, na lua há uma janela onde dançam mariposas no fole da concertina. Se chamam irmãos, filhos da mesma aguarela. Nascem pardais das rosas e eu sou a sua menina. A casa tem duas mãos e eu sou a sua ideia do Pássaro Cego surgiu como um espetáculo ou logo na ideia do CD? Surgiu para já como conjunto de canções, quer dizer, que poderiam ser mais. Nós aqui são 10 ilhas, mais o tema inicial que houve aqui, a apresentação do Pássaro Cego. Isto podia haver 20, quer dizer, porque no fundo neste arquipélago cabe tudo. Mas a ideia para já era fazer o conjunto das canções como um todo. Obviamente, depois a ideia, que é o que se vai passar, não é? O que está a passar é transportar as canções para o espetáculo. Mas aí não vivem sozinhas. Portanto, digamos que nós misturamos essas canções com outras do meu repertório com Mons, particularmente, e mais uma outra coisa da Nancy. Mas o espetáculo é fundamental e ainda isso. Pronto, para mim também as coisas vivem muito. Eu gosto muito de trabalho de estúdio e gosto muito de trabalho de composição, mas também é fundamental depois a apresentação ao vivo. Aliás, o Subido a Cobra, desculpe buscar sempre esta comparação, não é? Não, pois, viveu muito da parte cénica também, não é? Esse viveu muito da parte cénica, mas quer dizer, mas esse disco é que foi feito. E quando nós o gravámos, portanto, aliás, é com uma quantidade de cantores e músicos, alguns que são brasileiros, quer dizer, seria muito complicado por aquilo ao vivo. Mas esse foi pensado mesmo, pronto, é o disco, e nunca se pensou fazer espetáculos, propriamente concertos. Agora, aquilo que deu foi origem a um espetáculo musical com uma encenação. Pronto, e aí tivemos, eu estava com algum receio, para ser sincero, mas aí nós tivemos a cena no São Luís durante 2 meses, todos os dias, e foi, houve uma adesão do público, para mim um bocadinho inesperada, mas ótimo, surpreendeu-me pela positiva. Leva gente empacotada, o sol partiu de férias e ninguém vê quase nada. Corpo de homem e mulher, a rastilha, palha seca. Quem quer dar o corpo de boteca? Dar o corpo ao manifesto, pé em riste, pé na tábua. Vou-me embora, já não presto. Um café, um copo d'água. Somos todos quase santos, somos todos animais. Andamos nus pelos cantos para ficarmos iguais. Água mole em pedra dura, leva tudo para a valeta. Até que ela ia segurar à procura de um cometa. Gosto como te chamas, dá-me um beijo de cinema. Quantos anos, quantas camas, quantas aves têm no pena. Não sei se vou voltar a ver-te, mas vou guardar. Faça do teu corpo meu abrigo. Nove e meia, meia fúria, meio dia, fúria e meia, cinco e meia na penúria e uma fúria volta e meia. Quem quer o espelho para aclimar-se, é cegar de tanto. Sai um risol de chaminá. Serpente nas artérias, serpenteia o ruído. Não há tempo para misérias, é dar um tiro na lua. Para si, já acaba por ser uma sala paradigmática. É um bocadinho, por acaso, quer dizer, talvez, não sei se é por eu ser, eu sempre vivi em Lisboa, mas quer dizer, desde a Aula dos Namorados a outras... Subida a Cobra. Ou a Subida a Cobra, ou Cabeças no Ar, que eu tive a direção musical, do musical do Carlos T. Quer dizer, eu estou um bocado ligado àquela sala, de facto, e criei ali, além de ter ficado, pronto, depois que criei, inclusive, laços de amizade com as pessoas que estão, que lá trabalham, que estão à frente do teatro. Mas é de facto uma sala paradigmática para mim. Eu sinto-me lá muito. Acho que é extremamente acolhedora. Não é nem pequena demais, nem grande demais, e é acolhedor, uma pessoa sente-se lá bem, de facto. Vou falar agora dos músicos que o acompanham, para além da voz da Cigueira, sabemos que o Manuel Paulo, tanto, enfim, é o piano e também voz aqui neste disco. Falamos outros músicos, aliás, são músicos que o Manuel Paulo tem com eles uma empatia muito grande, não é? Pois, com quem? Mas isto, no fundo, é, quer dizer, isso aí é... E podemos voltar também a Los Namorados, uhum, e ao Subiu da Cobra e a outros projetos em que eu esteja metido, porque eu acabo por ter... Há músicos que são parceiros habituais, embora muitas vezes eu goste também de... Está a aparecer uma geração de músicos novos absolutamente fantástica. Uhum. Mas, quer dizer, há uma série de... De músicos com quem eu trabalho já há muitos anos que, bom, para já são muito bons, não é? Indiscutivelmente. E depois são pessoas extremamente abertas com quem eu já tenho códigos de comunicação muito, como é que eu ia dizer, muito apurados. É muito fácil, quer dizer, se eu, por exemplo, trabalhar com o Alexandre Frazão, seja em jazz, seja em rock, seja no que for, nós, uma troca de olhares, eu sei exatamente, ele sabe o que é que eu quero e eu sei o que é que ele está à espera de mim. E no entanto, sem... Não perdemos também a capacidade de alguma maneira nos surpreendermos um ao outro, percebe? Uhum. Estamos a falar da bateria, como exemplo. Uhum. O mesmo que se passa com o Mário Delgado, ou com o Zé Nabo, ou com o Máximo Cavalli, são pessoas com quem já trabalhei há muito tempo e gosto de trabalhar com eles. Em alguns casos, pronto, é preciso ir buscar alguém muito específico, e muitas vezes são músicos até que eu não conheço, quer dizer, que eu não conheço pessoalmente, mas cujo trabalho conheço, mas eu acho que. Eu gosto de buscar o músico certo para o papel certo. É um bocadinho como se também se tratasse de um ator. Músicos muito bons numa determinada situação e que se calhar não são o adequado para outra situação. Mas pronto, isso é como tudo, no fundo, é uma questão de sensibilidade. Mas eu tenho a sorte realmente de trabalhar com o melhor que há cá em Portugal, não é? E gosto muito, de facto. Eu recordo-me da última vez que falámos, e falámos aqui do Alexandre Frazão, que eu dias antes tinha estado a ver um concerto do Tim no Gil Vicente. Exato. A apresentação do UAU, e na altura recordo-me do que me disse dele, que é um músico gostando dele porque não põe uma nota a mais. E eu fixei... Nem a mais nem a menos, é só porque é preciso. E eu fixei com esse QB. Repare, o Alexandre Frazão é... Pronto, agora falando concretamente nesse músico, ele é um baterista. Digamos que a linguagem principal dele é o jazz. É um nível muito alto. Portanto, o Alexandre Frazão é um baterista de jazz em qualquer lado do mundo, de primeiríssima água. Mas é uma pessoa com uma abertura que permite tocar rock ou tocar pop e não precisa de nunca, jamais, de estar a exibir gratuitamente o seu talento, chamemos-lhe assim. Quer dizer, ele exibe o seu talento pela forma como toca. Se é preciso fazer uma pancada, não faz duas. Não há nada mais nem menos. É que no meio disto tudo temos um projeto seu, de qual faz parte, que na altura recordo-me que eu não sabia, mas depois tive cuidado de procurar e de saber, que era o Led On, portanto os Led Zeppelin aqui à portuguesa, não é? Na qual o Frazão faz parte. Aliás, ele é um grande... Ele é um dos responsáveis desse grupo ter aparecido. Isto é digamos que é um grupo amador no melhor sentido do termo. Porque nós estamos... Portanto, é um grupo que faz... Nós, sei lá, acabamos de tocar 3 ou 4 vezes por ano, não mais. Mas acaba por ser uma festa. Aquilo é mesmo por amor à música, quer dizer. E depois, o Led Zeppelin é um grupo... Nós, está a ver, eu estou numa determinada área que não é propriamente o rock. Uhum. O Alexandre Frazão é um baterista de jazz, do modo geral. Depois há o Zé Nabo, há o Mário Delgado, que é um tipo também ligado ao jazz e a outras músicas. E temos em comum um gosto muito especial pela música do Led Zeppelin, que é absolutamente fabulosa. Quer dizer, dos grupos de rock daquela época, para mim, é o grupo. Não é? Havia outros, obviamente, muito bons também, mas quer dizer, o Led Zeppelin foi, para mim, é um grupo de charneira. E o Alexandre conhece os discos do Led Zeppelin, as canções do Led Zeppelin de cor. E ele é que lançou, porque é que nós não experimentamos fazer isto, mas quer dizer, não é fazer um grupo de tributo naquele sentido, tocar as canções muito bem, nós vamos fazer como eles. Juntando, acabamos por juntar alguma coisa. Tocamos à nossa forma, mas a música deles, da maneira que eles a tocavam. Pronto, passa a publicidade, mas vale muito a pena, porque nós tocamos muito pouco e quando vamos, realmente enchemos. Tornou-se quase um grupo de culto, percebe? E é sempre uma festa. A semelhança do que era os Led Zeppelin, nós... Os Led Zeppelin, quer dizer, foram um grupo, quer dizer, mesmo um dia foram um dos primeiros grupos a, digamos, estar, não é isso? Agora, há neste momento já culto de bandas de tributo. Aqui há dias apercebi-me, acho que era Australian Pink Floyd Show, não é? Pois, exatamente. Portanto, aí está uma banda que, enfim, na falta dos originais. Exatamente, pois claro, um bocadinho à semelhança do que se faz. Embora eu, quer dizer, uma boa, porque eu já vi algumas bandas de tributo, inclusive em festivais onde estava e que tocaram. Do modo geral, na minha opinião, são muito fracas, certo? e algumas coisas até um bocadinho insólitas, quer dizer, do género de ver tipos mascarados de Freddie Mercury, coisas do género que eu acho extraordinário. Mas, por exemplo, já há um grupo que toca música do género, absolutamente fantástico. Exatamente, já vieram cá até mais que uma vez. Uhum. Mas repara, é um bocadinho como, quer dizer, nós vamos a um teatro ouvir sinfonias do Mahler, quer dizer, tocadas por uma orquestra, portanto não faz impressão nenhuma que se ouça a música do Gênesis tocada por outra gente. Agora, a forma como é encarado é que é um bocadinho... Eu pessoalmente dispenso o folclore, e já agora é uma coisa que existe. No Led On não há aquele folclore, ninguém não passa pela cabeça pôr uma cabeleira postiça, percebe? Uhum. Quer dizer, o Alexandre Frazão pôr um bigode falso para parecer o John Bonham, uma coisa assim do género, percebe? No fundo é recriar a música. Vejo a hora de voltar e resgatar tudo o que é meu, para me enfiar nos teus sapatos e me esconder no teu chapéu. Não vejo a hora de voltar a ser tua presa na praia. Vê se me consegues caçar e tirar-me penas da saia. Quem dera ter o passado a tiracolo, espalhar a vida no meu colo e a saudade na janela. Quem dera voltar a ter, voltar a ti, dar volta e meia ao que vivi e ser para ti sempre a mais bela. Aqui este este seu pássaro cego é nosso, no momento em que passamos a ouvir, e há pouco dizia muito bem, cada um interpreta à sua maneira, não é? A partir do momento que tem uma componente cénica muito grande no espetáculo, que isto vertê-la também para o disco, não é? Com imagens aqui do João Ribeiro. Exato, é importante o lado gráfico deste trabalho, porque o João Ribeiro é um artista plástico, portanto, que por acaso é meu amigo e amigo do Monge, é um amigo comum, e já há uns anos que ele tinha falado, um dia desse eu gostava de trabalhar com vocês. Qualquer coisa, vou fazer uma capa de um disco, uma coisa assim. E nós, nesta altura, lembrámos-nos, porque não falar com o João Ribeiro para eu fazer uma ilustração que tivesse a ver com o pássaro cego. E ele foi ouvindo as músicas também e acabou por fazer uma pintura para cada canção. Portanto, existem 11 quadros do pássaro cego. E acabou por ser editada também uma serigrafia, que quem a quiser encontrar à venda no Centro Português de Serigrafias. Agora. Ah, desconhecia de todo. É uma edição limitada, são para aí foram feitos para 200 exemplares, mas à venda devem estar 100 ou coisa assim do género. Pássaro Cego, ao vivo, portanto, há a projeção de imagens, não é? Essa componente é uma componente que sente que agrada muito ao público? Eu acho que sim, quer dizer, hoje em dia não se pode dissociar, quer dizer, não é só pela música, tem que haver algum espetáculo, mesmo que se trate, nem que se trate de música clássica, quer dizer, só se for ver um concerto, um quarteto de cordas, não vai pôr em cima de um palco, de qualquer maneira, com luz fluorescente, por exemplo, não é? Claro. Tem que criar, de alguma forma, um ambiente acolhedor, que as pessoas estejam, que ouçam a música e que o que veem que seja... Que acompanhe de alguma forma. Eu acho é que, na minha opinião, não tem é que se sobrepor o espetáculo à música. Isto quando de música se trata, não é? No nosso caso, eu acho que é óbvio que é importante ter uma forma de estar, quer dizer, que começa desde o alinhamento das canções, à maneira como elas são, à maneira como... Portanto, há canções que podem pedir uma projeção e um tipo de iluminação, outras que nem tanto. Eu acho que, de alguma maneira, a encenação e a iluminação servem... O cerne da questão são sempre as canções. E o que está à volta tem que ir servir da melhor forma. Mas eu acho que é importante, porque se descurarmos isso, as pessoas ficam... Há um incómodo qualquer que, se calhar, até pode ser inexplicável. No que diz respeito ao disco, houve o cuidado de transparecer estas imagens para o disco, fazer uma embalagem bonita. Sim, é um livro, de alguma maneira. Eu, por acaso, fiquei muito contente com o... Era exatamente aquilo que nós queríamos, quer dizer, uma vez mais, pronto, e aí fico de facto muito contente, porque artisticamente é exatamente o que queremos, mesmo sabendo que estamos a fazer um trabalho que não está propriamente dentro dos cânones comerciais dos dias de hoje, mas paciência. E sempre todos os coisas, é um disco que tem custos elevados, não é? Sim, de alguma maneira, embora hoje se consiga, nós, pronto, faz-se quase malabarismo e trapezismo e trabalho de trapézio para conseguir viabilizar as coisas sem, como é que eu ia dizer, sem as açucatar, quer dizer, o facto de haver menos dinheiro e haver menos possível hoje em dia, quer dizer, é tudo muito contado, então tem que se otimizar as coisas, não pode haver perdas de tempo nem de energia, mas mesmo assim acho que quando nós temos a ideia e sabemos exatamente o que queremos, é mais fácil chegar lá. E neste caso, acho, sem dúvida nenhuma, quer dizer, embora eu seja suspeito para falar, porque estou completamente por dentro, não é? Mas fomos completamente bem-sucedidos. Eu, olhando para isto, aqui há das várias entrevistas que estou tendo, e vem sempre à baila a questão do que vendem os discos hoje, da pirataria, etc. Aqui, mesmo que a pessoa eventualmente consiga, entre aspas, piratear o disco e buscá-los à net, ou copiar de alguém, a componente gráfica, essa é extremamente impossível. Não é? Sem dúvida. Mas, curiosamente, devo dizer que este disco acaba por... Até lhe vou dizer uma coisa, essa capa não é muito mais cara que um digipack normal de um CD, está a ver? E era uma coisa que eu desconhecia. Para mim, de facto, é uma surpresa, não é? É verdade, não. É um bocadinho mais caro, mas quer dizer, esse objeto que tem aí na mão é uma coisa que está à venda nos locais habituais, Fnac, por exemplo, quer dizer, ao mesmo preço, ou mais barato que alguns CDs normais. Exato. Repare, portanto, não é... Às vezes as pessoas... Eu também digo, fui um bocadinho apanhado desprevenido quando pensei, pá, isto dá a ver um livro, mas nós não nos podemos meter isso, que isso vai custar uma fortuna. E depois, mas espera lá, deixa ver exatamente o que é que isso custa ou não custa. E depois chegamos à conclusão que acabava por ser viável. Acima de tudo, temos de ser criativos, não é? Exatamente. E depois há aquela a necessidade aguça ao engenho. Exatamente. E depois há a tal crise que se fala e que de facto existe, que seja na cabeça das pessoas. Não é só na cabeça, é na cabeça e fora dela. Mas acaba por ser estimulante também, quer dizer, o que é que nós... Existe uma crise e a indústria da música, de alguma forma, levou uma violentíssima machadada. Mas, quer dizer, eu acho que... A solução para isso passa por continuar a fazer aquilo que queremos e que gostamos, quer dizer, porque senão então é que isto vai abaixo, quer dizer, e nesse sentido eu acho que a crise de alguma forma pode ser estimulante. Sabe, mesmo sabendo, ok, hoje em dia não se vendem discos como se vendiam, quer dizer, nem vende-se tipo 70% ou 80% menos, mas isso não é razão para a gente deixar de os fazer e de os gravar, ok, agora eventualmente um disco já não é um fim, acaba por ser um meio para chegar a um outro fim, que é projetar o trabalho, que é fazer espetáculos e por aí fora. Incomoda saber que este seu disco anda por aí a ser pirateado? Quer dizer, me incomoda porque eu, se eu fiz as canções, eu tenho que ser pago por isso. Quer dizer, repare, se eu tivesse uma alfaiataria e fizesse camisas, cada vez que alguém me levasse uma camisa, tinha que me pagar. Se essas camisas pudessem sair num CD de computador, eu estava tramado. Toda a gente fazia downloads de camisas, percebe? Isto é uma comparação um bocado grotesca, mas acho que ilustra bem. Sim, sim. No seu métier, é claro que a pessoa tem que ser ressarcida, não é? Senão tem que abandoná-lo e avançar para o outro. Quer dizer, tudo o que é digitalizável hoje em dia acaba por estar no domínio. Quer dizer, eu você grava um disco hoje, alguém o compra, mete-o na internet e a partir daí as pessoas podem começar a tirar as canções da internet. E acabou, e não pagam gestão. E pronto, e no ano seguinte querem ouvir canções desse artista, mas já não ouvem porque o tipo está a trabalhar noutra coisa qualquer, porque a música não dá. Correu água da fonte e do teu ventre vi o céu e não entendi que a linha do horizonte partia de dentro de ti. Lavaste-me no mar e todo o mar já era meu e não entendi que me estava a batizar com o nome que o destino me deu. Deste-me a estrela polar numa caixinha para me dar sorte e levar ao mais distante lugar, sozinha, onde não pudesse ter a tua voz para me valer. Deste-me a estrela polar. Abriste-me os teus braços e vi o tamanho dos céus e eu entendi que tinha de te deixar e foi para isso que nasci. Deste-me a estrela polar de uma caixinha para me dar sorte e levar ao mais distante lugar, sozinha, onde não pudesse ter a tua voz para me valer. Deste-me a estrela polar. Abriste-me os teus braços e vi o tamanho dos céus e eu entendi que tinha de te deixar e foi para isso que nasci. Adeus. Um disco deste e um conceito deste é um disco replicável. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, poderá haver daqui a 1, 2, 3 anos um camaleão coxo que anda a passear. Desculpa a minha falta de sensatez. O caso é engraçado porque eu o caso também já brinco com o monge. Nós um dia podemos fazer um bestiário, porque nós falamos de animais, não é? Eu assumi da cobra e agora é o pássaro cego, portanto amanhã poderá haver um camaleão coxo realmente. Não, mas obviamente que pode haver pode e com certeza que vai haver uma sequência, porque acima de tudo eu gostei muito deste trabalho. Com o Monge, digamos que somos companheiros, não é? Mas gostei muito deste trabalho de fundo com a Nancy. E tudo indica que num futuro médio, não será próximo, porque isto ainda está a viver agora, não é? Mas que voltemos ao trabalho e façamos outra coleção de canções juntos. Isso está perfeitamente no horizonte. Mas não vai fazer-nos aguardar 6 anos, como foi desde o Subida Cobra. Não, isso não, mas quer dizer, entre o Assobio da Cobra e este disco, ainda houve um disco de Alas Namoradas e mais uma turnê de 2 anos de Alas Namoradas, também feito por mim e pelo Monge, quer dizer, no fundo, em termos de autoria, estamos juntos. Nancy Vieira entra aqui nesta parceria. Nós já nos conhecíamos e pronto, e pessoalmente já havia uma afinidade. E artística também, mas neste caso tão específico para ela, ela disse sempre que vamos ver, eu gosto muito da ideia, mas vamos lá ver se eu me adapto a isto, porque eu nunca cantei assim um repertório inteiro em português. E quero ver se isto não fica estranho, quer dizer, se eu não vou vestir bem esta camisola. Mas ela vestiu imediatamente, quer dizer, depois foi muito fácil. E a perfeição. E as canções, como eu lhe disse, também ela, apropriando-se das canções, ela elevou-as, não há dúvida nenhuma. Que nós fazíamos em casa e a partir do momento em que a Nancy as começa a cantar e a amadurecer, aquilo vai logo para outro patamar. Vem só sem nada, sem nada mais do que Deus deu. Se deu e não se arrependeu, ele lá sabe o que fazia. Vem só sem nada, vem arrastar a tua asa, fazer das minhas tua casa, saber porque é que Deus sorria. Ai, deixa ver onde o teu peito desagua, onde é que nasce a luz da lua, e eu vou sem nada pra te ver. Ai, deixa ver onde o teu peito desagua, onde é que nasce a luz da lua, eu vou sem nada pra te ver. Vem só sem nada, ninguém vai lançar mal olhado, porque não há mal nem pecado em cegar de tanto querer. Vem só sem nada, deixa o teu olhar descobrir o meu, que eu tenho de partir, mas volto um dia pra te ver. Ai, deixa ver onde teu peito desagua, onde é que nasce a luz da lua, eu vou sem nada pra te ver. Ai, deixa ver onde teu peito desagua, onde é que nasce a luz da lua, que eu vou sem nada pra te ver. Sem nada pra te ver, pra te ver. Mas tem fé de voltar um dia, pra te ver, pra te ver. Falar da Ilha dos Amantes, que era o tema final, enfim, o apogeu desta desta história, não é? Tem aparecido, de facto, o Chico César. Exato. Porquê o Chico César? Porque ali essa canção era... Era de facto um dueto, não é? Que o tem. Era ali um diálogo, é um óbvio dueto. Exatamente, é a descoberta do amante, não é? Quer dizer, o pássaro descobre a Ilha dos Amantes e aí tem a vista. Portanto, aí. Depois há uma canção que tem um lado. Nós já tínhamos. Tem uma parte já cantada em crioulo. E o lado da luz, há aí mesmo na música, há uma fusão, aquilo tem qualquer coisa, se calhar, de Colavera, e também já disseram de samba, chamem-lhe o que quiserem, acaba por ser uma mistura. E o Chico César vem-nos à ideia, para já, porque é mais uma nuance da lusofonia. Portanto, essa canção é cantada em português de Portugal, é cantada em crioulo de Cabo Verde, por uma cabo-verdiana e por um brasileiro, e ainda é cantada em português do Brasil. Portanto, aí a lusofonia está ali bastante bem representada. Depois havia uma afinidade com o Chico César já do tempo do A Subida Cobra. Porque uma das vezes que ele cá esteve, eu estive com ele, mostrei-lhe o disco e tal, e ele gostou muito e disse, pá, um dia temos que fazer uma coisa qualquer. Com promessa no ar. E eu agora lembrei-me e mandei um e-mail ao Chico César e foi muito fácil. Pronto, depois ele gravou lá no Brasil, mas foi uma coisa muito... Foi nas calmas, ele gostou logo da canção e também vestiu-a na perfeição. E pronto. E estou muito contente com essa parceria também. Eu fiquei artisticamente, de facto, muito contente com este disco. Curiosamente, nesta ideia da lusofonia, neste primeiro de conversa apareceu aqui um projeto que não sei se conhece, que é o Projeto Fuga, onde também houve várias componentes, não só com pessoas da lusofonia, mas com outro tipo de músicas, também bebendo raízes musicais de vários tipos de mundo e vozes. Não sei se conhece. Não, o Projeto Fuga, diga-me lá mais uma pista. Portanto, um alentejano também. Sim. E que tem várias parcerias em termos de vozes, quer da Argélia, e então a componente musical é muito interessante. É um projeto que teve aqui em destaque na Boa Nova também. Portanto, não anda a ouvir a Boa Nova, Manuel Paulo. Não, eu não ando a ouvir rádio, na realidade, quer dizer, mas... Eu ouço rádio geralmente no carro. Uhum. E, claro, e está em Lisboa, não ouve a Boa Nova. Não é isso, mas a questão é essa, que eu agora não tenho andado de carro, por acaso, quer dizer, mas pronto, qualquer maneira. O que é bom para si, naturalmente. É esta a ideia com que foi buscar aqui, mas aqui, no seu caso, enfatizando a questão da lusofonia, ele fez, esticou um bocadinho mais, internacionalizou-a, não é? Sim, eu gosto bastante, se há uma forma de arte que permite todo o tipo de experiências e misturas, é mesmo a música. Exatamente. Embora, às vezes, não sejam especialmente bem-sucedidas, isso pode acontecer a qualquer um. Claro. Mas, de um modo geral, há situações de fusão absolutamente fantásticas, quer dizer... com música ocidental misturada com música indiana, música árabe e por aí fora, há coisas muito interessantes. Eu sou bastante interessado por isso. Já vou, aliás, vou indagar desse projeto Fuga, assim. Vou-lhe fazer chegar alguma coisa disso. Ok, bem disso. Só quero ver um pouco mais além, além daquela ilha, mais além, a ver se um dia encontro quem tenha esperança em mim como ninguém. Só quero amar um pouco mais além, dar um sentido ao voo do coração. Alguém que seja pai e seja mãe, caiba no verso de uma oração. Quem dera ver depois do que anoitece e amar como se só fosse meio-dia, ter fé que um dia à noite não escurece e a dor era apenas travessia. Obrigado mais uma vez, Manuel. Obrigado. Está claro, já fica combinado para a próxima. Portanto, é só saber que tem um disco cá fora. Portanto, ok, quando forem essas bandas, eu faço os meus vídeos. Terei muito gosto que o faça. Muito